vamos, caminho. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda como sempre. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. E o quê? E vamos! A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E vamos! Lindo demais! A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje eu beijo ela, beijo e pronto. Vem! Bora, meu maestro! Perigo secador. Tinha a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda como sempre. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Quê? A parte. A taça, a taça. Deixa comigo. E vamos pular. A parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje eu te... Vira, vira meu metal, uma rocha. Vira, vira, vira, vira. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Do jeitinho que ela gosta. Esse é o metal mais safado do Brasil. Puxa, Merico. A guitarra mais swingada do Brasil.